Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos dando início a mais uma edição do seu programa Novos Rumos. Pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, seu programa de informação, cultura e prestação de serviços. Nós temos hoje, ainda temos felizmente, a presença do nosso doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que está aqui conosco para mais um encontro feliz, tratando de assuntos da sua especialidade. Como você sabe, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira é médico, trabalha nas áreas de neurociências, clínica médica e psiquiatria. É formado em medicina pela Universidade de São Paulo, tem seu mestrado em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, é o idealizador, neurocientista, idealizador e diretor do projeto Unespírito, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, que você pode, daqui a 2 meses, mais ou menos, acessar a partir de www.unespirito.com.br. Ele é médico responsável pela disciplina optativa do curso Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da USP. Tem uma produção científica altamente expressiva e reconhecida internacionalmente. Ministrou o curso Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito durante 7 anos na USP e trabalhou com mais de 1.200 alunos. Nessa ocasião, ele participa de eventos internacionais e nacionais, Universidade de Miami, de Montreal, Universidade do Porto, congressos vários de anatomia, que também é uma área de formação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ministra conferências em Londres, Barcelona, Turim, Bolonha, Milão, Lugano na Suíça, Paris e também lá na Alemanha, no Museu de Tecnologia de Mannheim. Nós recebemos, muito obrigada outra vez, Sérgio Felipe de Oliveira, aqui no Novos Rumos, com grande alegria, para nós continuarmos a conversar sobre estes assuntos fascinantes do seu trabalho de investigação no campo da ciência e da espiritualidade. Eu que agradeço a oportunidade. Sérgio Felipe, você, seu trabalho vai ao encontro do espiritismo. A rigor da espiritualidade e do espiritismo como doutrina mesmo que você professa, não é? E ele vai de encontro certas correntes do meio científico. Por exemplo, o Freud é tido por muitos como materialista. Há uma leitura do trabalho de Freud que até o compromete, dando, digamos assim, privilegiando a visão do Jung. Como é que você vê essas questões? Olha, Nádia, meu caro ouvinte, eu não sou um profundo entendedor de Freud, mas tenho alguma impressão sobre o trabalho dele. O Freud, eu acho que ele foi um corajoso, porque ele estudava neurônios pela impregnação pela prata na Universidade de Viena, na época, início do século XX, né? E lá ele fez o mestrado dele, e, vamos dizer assim, visualizava o neurônio por uma técnica, um microscópio, etc e tal. E ele estava na expectativa de fazer o doutorado e seguir uma carreira acadêmica na Universidade de Viena. E ele vai se casar com Marta. E no planejamento da vida dele, ele desiste da carreira acadêmica, porque ele faz um julgamento o seguinte, que ele pesquisava coisas na universidade muito distantes das respostas que ele precisava para a vida dele. E a Marta, inclusive, indagava, nossa, mas você vai Trabalhar nessa direção e perder a oportunidade de se tornar um grande acadêmico, universitário, brilhante, etc. E ele disse, ah, eu não vou entregar minha vida a ciência que vem tratando de questões tão distantes de minha realidade, mas eu vou procurar fazer com que a ciência sirva às necessidades de minhas buscas, não é? E aí ele resolve se tornar um médico prático e ele vai a Paris, no Hospital Salpêtrière, que ainda existe, não com o glamour da época, mas existe porque havia um professor chamado Charcot que estudava o psiquismo e ele resolveu fazer a formação dele nessa área. Mas, aliás, o Dr. Charcot é citado em várias obras espíritas, né? É, porque o que ocorre? O Charcot teve muitos alunos e cada um deles abriu uma vertente dentro dos estudos psíquicos. Por exemplo, um dos alunos do Charcot foi o Gustave Gellay. Gustave Gellay era um médico de Lyon, ele conheceu Kardec e ele traz para a escola de Charcot o conhecimento de Allan Kardec. Que tem uma obra, o Gustave tem uma obra espetacular, não é? O Ser Subconsciente. É, em português o único livro que nós temos dele é O Ser Subconsciente. Em francês existe um numerário de obras. O Gustave Gellay, ele se antecipa ao Freud, dizendo o seguinte, que o psiquista que conseguisse mapear a anatomia do psiquismo traria grande contribuição para a medicina, coisa que o Freud fez depois. E o Gustave Gellay, ele se complementa ao Freud numa questão curiosa, porque o Gustave Gellay admitia uma fórmula espiritica para se entender os distúrbios mentais, que eram as obsessões espirituais. E havia outros pesquisadores também, colegas de Gustave Gellay, colegas de Freud, que também trabalhavam com a hipótese espiritica. Um deles, o Albert Schenck-Totzen, que também é citado por Freud, ele escreve uma obra muito importante chamada Le Phénomène Physique de la Médiunité, Os Efeitos Físicos da Mediunidade, que era sobre ectoplasmia e materialização de espíritos. Mas o Gustave Gellay, ele vai colocar uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: não existe uma obsessão espiritual, uma interferência de um espírito obsessor, uma possessão, se não houver uma neurose. Então, ele faz uma ligação entre o pensamento do Freud e o pensamento do Kardec. E o Freud, não é que ele fosse materialista ou sexista, como o vulgo comum acabou concebendo, porque, na verdade, na minha forma de entender, o Freud prova a existência da alma. Se você pegar a interpretação de sonhos, por exemplo, que ele escreve entre 1889 e 1900, ele coloca o seguinte, que o indivíduo que está dormindo, ele está com o cérebro bioeletricamente apagado, e ele tem intensa vida psíquica, incremento da vida psíquica e incremento da memória. E depois pesquisas publicadas em importantes revistas recentes, como a Neuroscience, demonstraram que durante o sono você pode ter flashes de lembranças de coisas que você não lembra acordado. Então há um incremento da memória durante o sono. E o Freud já falava isso em interpretação de sonhos. Ele queria dizer o seguinte, que existe uma vida psíquica intensa e até exacerbada, mesmo quando o cérebro está quiescente, quer dizer. E ele usava o termo alma, ele não falava psiquismo, falava alma. Eu tenho uma impressão seguinte, que o Freud, ele, quando ele vai avaliar um paciente, ele já tinha percebido que a doença vinha do espírito, vinha da alma. Então é como se ele dissesse assim para o paciente, olha, joga teu corpo ali no divã, que a conversa é de alma para alma. Então, na verdade, você não pode pensar os estudos espiríticos sem conceber os estudos de Freud. É verdade, ele foi o que abriu a rigor, não é isso? No campo da ciência, abriu a porta para essa instância do ser. Exatamente. E que instância é essa que não é o espírito? É o espírito. Apenas é que ele trabalhou o espírito fora do eixo cartesiano espaço-tempo. Ele analisou a alma por dentro dela. Ele não fez a pergunta de onde veio e para onde vai. Coisa que o Jung, seu colega, que já traz características existencialistas E ele vai já indagar essa questão, de onde vem o inconsciente? Qual é a profundidade do inconsciente? Vai dizer, o inconsciente é pré-conceptual, o bebê humano não é um papel em branco que vem com uma história para ser escrita, ele vem com uma história pregressa, não é? E vai dizer, para onde vai? Quer dizer, ele vai o seguinte, o inconsciente e a estrutura da personalidade sobrevive à morte do corpo físico, não é? Coisa que o Freud dificilmente poderia dizer, uma vez que ele já disse tudo o que disse, e por uma pessoa só politicamente suportar numa época historicamente complicada, o Freud foi perseguido por Hitler. Sim, é? Sim. Então, eram tempos difíceis. Tempos difíceis. A gente não. É até difícil conceber qual é que era. Judeu, não é isso? Olha. Já imaginou, com muitos filhos. Exato. Não é? Vivia numa casa de aluguel, ele pagava aluguel do consultório dele. Época de férias dos alunos nas escolas, que as famílias viajavam, ele tinha dificuldade de pagar o aluguel. Então, a casa dele foi invadida por soldados. Por soldados, não é? Então, você imagina o que que esse... Ele fez muito, viu? Fez muito. Agora, a gente não pode extrair o pensamento de Freud fora do contexto do que ele vivia, dos pensadores que alicerçavam e calçavam o pensamento dele e que dariam envergadura. Se Freud vivesse hoje, ele não seria da sociedade de psicanálise. Ele teria daria outra amplitude. Outra amplitude ao seu próprio pensar, né? Exatamente. Ao seu próprio pensamento. É isso que você diz, o Sérgio Felipe, me faz lembrar uma linha de um alemão também, o Norbert Elias, que faz uma sociologia, ele próprio chama de sociologia histórica, em que você, para entender o pensamento de uma figura, você tem que contextualizá-la com todas as linhas com as quais ele travou um diálogo ao longo do seu tempo. É, você veja, mesmo a questão da sexualidade, por exemplo, a ideia de sexualidade enquanto energia libidinal é uma ideia que casa com o pensamento hinduísta de Kundalini, de energias primárias, que casa depois com a energia vital. Isso. Que, aliás, né? O Jung usa sem nenhuma restrição, não é? Mas a partir da base que Freud... A partir da orientação, digamos, freudiana. Freud. O que é o superego freudiano, se não as nossas intuições superiores, Deus dentro de nós, não é? Que nos dá a noção evolutiva, a direção evolutiva. Não é? Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus dentro de nós, não é? Agora, existe também uma leitura desse superego como sendo as sanções externas a que o Alport se refere, não é? Um psicólogo norte-americano. Olha, essa é uma questão. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um superego fraco, é uma pessoa que ela não tem... ela não está conseguindo expressar de dentro de si esses alicerces, Deus dentro de si. Então, ela precisa de um superego externo, não é? Então, você vê pessoas assim com um superego fraco ou enfraquecido, não é? Ele precisa que exteriormente esse superego seja imposto. Então, a pessoa ela precisa de que alguém diga para ela, isso você não pode fazer, se você não fizer, se você fizer isso, você vai ser preso ou você vai ser punido. Ela é uma pessoa heterônoma, não é isso? Que depende de uma lei, externo, entre aspas, externa, para que poder, ela se conduza. Para que ela se conduza. É, na verdade, o Código de Trânsito, é a Constituição. Exatamente. Então, não é que ela não tenha isso dentro dela, mas aquilo está enclausurado, está fechado, tá, a ligação com Deus está ainda pobre, vamos dizer assim, não é? Então ela não incorpora essas noções, ela não canaliza essas noções, não é? Mas o Freud abre espaço para uma discussão nesse contexto, não é? E o que Freud critica das religiões era a infantilidade da concepção religiosa da época e de hoje também. Que é uma coisa que a doutrina espírita também analisa criticamente. Criticamente, exatamente. Uma religião infantil que pensa num Deus antropomórfico. Então, ele fazia uma crítica a isso, era muito natural. E ele passa a investigar a natureza humana e o sagrado na natureza humana por outros... Parâmetros, né? Não vou dizer também, não vou fazer aqui a panaceia do Freud. Houve questões que eu acho que ele repensaria hoje, não é? Mas a gente tem que contextualizar. Mas a base, não é? A essência da contribuição dele, você vê como sendo espiritualista. Sem dúvida, eu vejo. Eu acho que precisava se fazer essa releitura. Releitura do Freud, né? Se você pegar estudar o espiritismo e reler Freud, você abre uma outra flor aí. Aliás, o André Luiz cita o Freud, eu acho que é em Obreiros da Vida Eterna. É mesmo a casa mental, por exemplo, no mundo maior. Isso. Traz questões que... Exatamente, se você fizer um paralelismo, você encontra ali o id, não é isso? É o id, que são os porões, não é? Exatamente. O ego, que é o térreo das relações, né? E a o superego, que é o andar superior. É, né? Não é? É muito interessante isso também do André, que propõe alguma coisa que tem esse paralelismo com a proposta freudiana, né? E o Jung, hein, o Sérgio Felipe? Então, o Carl Gustav Jung, né? Eu acho interessante a concepção do Jung dos arquétipos. Sim. Concepção dos arquétipos. Eu diria o seguinte, existem os complexos e existem os arquétipos. Os complexos são os arquétipos mais superficiais, são nossa moeda de troca, as emoções que a gente troca com as pessoas. Não é? O psiquismo, ele transita de uma pessoa para outra, a gente se contagia mutuamente. Mesmo pelo rádio, as emoções, elas passam, circulam entre nós. Como está acontecendo agora com os nossos ouvintes. Exato. Não é? Os nossos arquétipos já são complexos que a gente já traz de outra existência, coisas muito profundas que nós vamos mergulhar nesse território mais profundamente a partir dos 50 anos. Ah, vamos repetir isso. Muito interessante. Amigo ouvinte, você não pode perguntar, porque, lamentavelmente, nosso programa é pré-gravado. Mas vamos repetir. Os ouvintes iam perguntar. A pessoa, quando ela chega na metade da existência, perto dos 50 anos, ela mergulha na zona arquetípica. Normalmente, ela tem uma depressão fisiológica. Ela esquece as coisas boas que fez, só lembra das coisas ruins. E se ela não tiver um projeto de vida ligada à sua missão de transcendência, ela não tem força para enfrentar a zona arquetípica. Aí ela refuga, ou refuga na doença, ou ela deixa de enfrentar as grandes questões que ela precisa enfrentar dentro de si. E se ela tiver com o pé na missão dela, tiver alicerçada na sua transcendência e firmemente propositada de se vencer a si própria, ela mergulha na zona arquetípica para enfrentar os grandes dramas. A pessoa diz assim: nossa, cheguei nessa idade, agora eu tenho que passar por essas coisas que estou passando. Já é agora que você está bom para passar pelo que você está passando, porque você está maduro, agora você está bom para enfrentar. Então é essa hora que você... A missão de uma pessoa começa aos 50 anos. Ela venceu o karma e ela vai agora, ela está pronta para realizar uma missão de transcendência, não é? Aquele algo mais que não é só a sobrevivência. E a pessoa tem dois caminhos: se ela adquire essa capacidade, encontra a sua missão e vai adiante, se enfrenta no que ela precisa melhorar, ela amadurece. Se ela refuga, se ela rejeita as propostas que a própria vida oferece. Se ela não encontra essa referência, ela envelhece. Então, o envelhecimento, ele é uma doença. Você está se referindo a uma espécie de envelhecimento psicológico. Eu vou dizer que o envelhecimento, ele não existe. O que existe é o amadurecimento. Isso é natural. Mas nós só vamos alcançar o amadurecimento se nós chegarmos numa etapa da nossa vida e cumprirmos a nossa trajetória de missão de transcendência. Mas é que você disse assim, a pessoa envelhece se ela não fizer isso. Envelhece. Aí você está se referindo a um envelhecimento, bom, a par do físico, que é o desgaste natural, você ainda está adicionando um processo de, entre aspas, envelhecimento espiritual. Espiritual no sentido psicológico. O que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, ele atrofia com a idade, tá? É como se a vida dissesse o seguinte: olha, chega uma hora que você não vai precisar mais do seu cérebro, porque você já adquiriu força do espírito. Então, você não precisa de um cérebro íntegro, você já adquiriu força do espírito. Agora, se a pessoa não adquiriu essa força de espírito, ela fica aderida ao cérebro diminuto, atrofiado. Então, o espírito acompanha o envelhecimento orgânico. Ah, sim. Fica limitada. Fica limitada àquilo que o físico está oferecendo. Entendeu? Isso é envelhecimento. O amadurecimento é quando a pessoa realmente adquiriu força de espírito e o cérebro atrofia, o organismo atrofia. Mas segue. A pessoa segue. Ela é superior a isso. Aquilo não afeta. Então você vê pessoas, às vezes, idosas, de idade avançada, lúcidas, produtivas, com a capacidade de vencer as moléstias, vencer os problemas, porque ela não acompanhou o envelhecimento do corpo. Porque não é dado a nós acompanhar o envelhecimento do corpo, a nós é dado superar o envelhecimento do corpo. Até chegar uma hora que eu posso dizer o seguinte, bom, agora eu não preciso mais desse corpo e ele já também não me serve mais nessa encarnação e eu vou. Uhum. Vou embora para outra vida. Vai embora para outra vida. É. E por falar em ir embora para outra vida, em que dimensão está essa vida? As teorias recentes falam de 11 dimensões. Como é que você se coloca diante dessas questões? Afinal, você acredita nessas dimensões? Um número menor, um número maior? O que ocorre é o seguinte, você sabe que nós vivemos em três dimensões, né? Espaço, altura e profundidade, né? Largura e profundidade. E se você for fazer a triangulação de três estrelas no espaço, você vai formar um triângulo. Normalmente um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Mas quando você faz a triangulação de três estrelas no registro astrofísico, você vai ter ângulos, a soma maior que 180 graus. Isso só é possível se o espaço for curvo. Então, e lá vem você com Einstein. O que acontece é o seguinte, que o nosso espaço, ele é curvo. Toda vez que você tem alguma coisa que se curva, ela se curva para uma outra dimensão. Por exemplo, você tem uma folha de papel. Imagina uma folha de papel. Se você tiver aí com você... Isso, vamos facilitar isso para o nosso ouvinte. Ouvinte, você ficou aí pensando no que é essa realidade curva, espaço curvo? O que é isso, hein, doutor Sérgio? Então, imagina uma folha de papel. Você está com uma folha de papel na tua mão. Essa folha de papel, ela tem duas dimensões, altura e largura. Não é? Bom, agora, e se você dobrar essa folha, assim como fosse formar um canudo, não é? Ela passou a ter três dimensões. Sim. Então, toda vez que você dobra... um espaço, você dobra para uma dimensão superior. Se o espaço tinha duas dimensões, você dobra para a terceira. Se tem três dimensões, se você curva, você curva para a quarta. Sim. Não é? Então, se o nosso espaço forma triangulação de estrelas com ângulos maiores que 180 graus, então o nosso espaço de três dimensões é curvo. Se o nosso espaço de três dimensões é curvo, ele curva para a quarta dimensão. E aí dá para você ir... E você, na sequência, você vai de dimensão em dimensão. Dimensão em dimensão. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você faz os cálculos matemáticos da mecânica quântica, que lida com o infinitamente pequeno, o átomo, o subatômico e etc., isso dá um resultado matemático. Aí você vai para a matemática do infinitamente grande, as galáxias, os planetas, etc. Isso dá outra matemática. Outra. Essa matemática, essas duas matemáticas, do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, deviam se cruzar. Porque o universo surgiu do mesmo ponto. E não se cruzam. E aí foi que cientistas construíram a chamada teoria das supercordas. Com a teoria das supercordas, aí não dá para eu explicar para você aqui no ar essa questão. É uma coisa complicada. É. Consegue-se integrar as equações do mundo infinitamente grande com o mundo infinitamente pequeno. As supercordas seriam mais ou menos assim, como fios que ficam vibrando, não é isso? Seriam fios de energia. Não é? São fios de energia. Você imagina o seguinte, por exemplo, você pega partículas subatômicas, próton, nêutron e elétron. Vamos supor que você representasse cada uma dessas partículas por um fio, tá? E, hipoteticamente, vamos supor que você colocasse um elétron, é um fio com uma curva na extremidade. Um nêutron é um fio com uma curva no meio. E um próton é um fio com uma curva no começo e reto até o final. Então, todos são cordas. Se você esticar, tudo deu corda. Vamos chamar essa corda de X, tá? O que se sabe é que o nosso universo, ele é também como se fosse uma passadeira de corredor. É como se fosse uma corda enorme, gigante. Você imagina todo mundo escorrendo por essa passadeira. Você imagina uma passadeira que você dobra. E dobra várias vezes. Assim é o nosso universo. Então ele também é uma corda. Só que é um X elevado à enésima potência. Então as equações... Com possibilidades infinitas. A equação do infinitamente pequeno casou com o infinitamente grande. E aí você descortina a existência de pelo menos 11 dimensões do espaço. O que eu acho é o seguinte, que essas dimensões do espaço, que são dotadas de materialidade, sabe-se que é a matéria escura, energia escura, que existe matéria nessas outras dimensões, chamada matéria escura porque a nossa luz não ilumina. Não consegue iluminar aquela região. Mas existe matéria nessas outras dimensões e tal. Eu acho que ali é um plano espiritual. Sim, vamos começar daí a nossa continuidade de conversa depois do nosso breve intervalo. Nós já chegamos a ele, Sérgio. Tá. Amigo ouvinte, nós estamos indo para o nosso breve intervalo. Como sempre é breve, fique conosco. Nós voltamos depois desse breve intervalo com o nosso convidado especialíssimo desta tarde no Novos Rumos, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, de volta do nosso breve intervalo, nós vamos agora continuar a nossa conversa com o nosso convidado especialíssimo desta tarde, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que conversava conosco antes do intervalo sobre as várias dimensões que as teorias hoje propõem para as nossas reflexões. E ele estava justamente nos falando sobre a realidade da matéria escura, não é isso, Sérgio? É o que acontece é o seguinte, que nessas dimensões do espaço se detecta a existência de matéria. Aliás, mais de 90% da matéria que existe no universo está nesses outros espaços. Que nós não conhecemos, não abordamos, não é? Então, você sabe que a distância entre a nossa dimensão e a próxima, e as próximas dimensões, é de menos do que um milímetro. Então, se você for pensar que a próxima dimensão está a menos do que um milímetro, que o mundo espiritual está debaixo do nariz. Porque se essas dimensões são um mundo espiritual, então os espíritos estão debaixo do nosso nariz. O que muda, como é que nós vamos entender isso? É como se fosse uma televisão. Você muda um canal, muda o mundo, muda o universo, não é? Então, essa questão de dimensão é a mesma coisa. Ela está a um milímetro, a próxima dimensão. Se você consegue entrar nessa outra dimensão, muda a paisagem, muda tudo. Completamente. Na verdade, isso nos remete à máxima paulina, nele somos, existimos e nos movemos? É, talvez, né? Não é? É interessante a observação. Mas a ideia é de, na verdade, de sintonia, não é? Se você entra naquela sintonia, naquela faixa, você entrou num universo. Não é? Você está ali no mundo espiritual. Por exemplo, eu observava minha avó. Minha avó está com mais de 90 anos. E você sabe que os estados de desdobramento se acentuam muito conforme aumenta a medida que a idade vai avançando. A idade vai avançando. A idade avança, acentua o estado de desdobramento, quer dizer, a saída fora do corpo, até a saída final. Não é? Aliás, por isso que a pessoa idosa tem muito magnetismo. Porque quando ela tem muito desdobramento, o corpo está se desfalecendo, ela solta muito magnetismo. Daí a pessoa idosa tem muita mediunidade de cura. Ah, sim. Daí você vê o preto velho, a velha bezedeira e tal, por causa disso, dessa propriedade, não é? E a minha avó, às vezes ela dizia assim, nossa, mas onde é que eu estou? Mas que sala que é essa? Aí ela via entrando, minha mãe, entrando pela sala. Ela não estava mais vendo a sala onde ela estava. Ela estava vendo, aliás, ela estava já em outra sala. Em outra sala. Em desdobramento, a faculdade de senso e percepção dela estava detectando a sala na casa da mãe dela, no mundo espiritual. Então, na verdade, ela só mudou de canal. É, que é mais ou menos o que acontece quando nós não nos damos conta, não conseguimos ver, porque não entramos nesse milímetro seguinte, mas quando os nossos amigos espirituais nos dizem que, por exemplo, durante as reuniões espíritas, a sala aumenta, não é isso? Ah, então. É, não é isso? É, em estado de desdobramento, você pode entrar na outra dimensão e passar a ver o outro lado, não é? Aí muda, você está em outra dimensão, não é? Que é possível se acessar a partir dos estados de desdobramento, ou de saída fora do corpo. Nem sempre é possível você sair fora do corpo, entrar em outra dimensão e voltar lúcido. Sabe? Porque muita gente usa drogas e a droga projeta a pessoa para outra dimensão. Mas depois a pessoa não consegue voltar com a lucidez que ela necessita. Então ela começa a se desarticular. Né? E um dos pesquisadores que estudou o efeito da droga e a mediunidade foi Stanislav Grof. O Stanislav Grof, ele foi, era um médico, porque ele é vivo, é um médico tcheco, naturalizado americano. E na época... Trabalhou com Maslow, né? Ele foi um dos psiquiatras que experimentou o ácido lisérgico, que tinha sido produzido pelo químico Alfred Hoffman, que desencarnou ano passado, por sinal, e era químico do laboratório Sandoz. E eles não sabiam o que era esse LSD, que sabe-se hoje que é uma droga. O Huxley tomou o LSD, fez um trabalho experimental, não é isso? Até publicou As Portas da Percepção, né? É mais ou menos nessa mesma tonalidade, coisa que ele fez, né? Nessa tonalidade, o Grof escreve Além do Cérebro. E depois descobre-se que a droga lesava o cérebro, portanto promovia uma viagem astral com lesões, não é? E ele passa a usar a respiração holotrópica para alcançar o mesmo objetivo. Hoje o Grof trabalha com recursos semelhantes a uma sessão espírita, que é o médium se capacitar para entrar em desdobramento e poder ver o outro lado. Isso, ele falava da respiração holo e da respiração alotrópica, não é? Ah, sim. Aí usava recursos de fisiologia, de hipercapnia, né? De oxigênio, e que se faz através de exercícios respiratórios fortes e tal. Então é que, na verdade, a pessoa entra mesmo num estado de semitranse nessa situação. Mas depois ele percebeu que não há necessidade disso, que hoje ele utiliza métodos semelhantes a uma sessão espírita. Quer dizer, entrar em estado de transe não é muito difícil. A pessoa precisa, se ela tiver um pouco de estudo, um pouco de exercício, ela faz isso. E tanto mais forte a mediunidade de uma pessoa, quanto mais força moral ela tiver. Não é? Essa é uma conclusão que se chega hoje nos estudiosos da mediunidade, é que a força moral é o grande alicerce da força mediúnica. Que é o que está lá em O Livro dos Médiuns do Kardec, não é isso? A influência moral do médium. Você veja, outra vez um jogador quebrou a perna e com a perna quebrada ele jogou bravamente. Quer dizer, sob o impacto de uma força moral muito grande, né? De querer vencer. O espírito comanda a matéria, espírito, não é isso? Exatamente. Então a força moral, ela é sabidamente o combustível do fenômeno mediúnico, não é? Do comando sobre... E há no Livro dos Espíritos uma outra frase: a ascendência moral é irresistível. Disseram os espíritos orientadores da humanidade a Kardec. Então, essa ascendência moral, esta força moral, comanda mesmo a matéria. Quanto maior for, maior o comando, né? Olha que interessante que tem aquele jornalista, o Marcel Souto Maior. Sim, que já esteve aqui 3 vezes no Novos Rumos e lançou os livros dele aqui, é. Então ele nos relatou uma coisa interessante, que quando ele foi visitar o Chico Xavier, ele no grupo de prece ali, na verdade ele não tinha uma crença fundamentada a respeito do que representava aquilo, e ele disse que ele soltava lágrimas, que as lágrimas jorravam e ele não tinha domínio sobre aquele fenômeno. Isso é a presença espiritual, do espírito iluminado, do espírito de luz. Chega perto da pessoa, é irresistível. É a força moral, não é? E ele conseguia entrar na sintonia, né? Porque bem intencionado que estava no trabalho que estava fazendo, ele conseguia entrar em sintonia com... E sabe que é interessante? Que uma vez eu promovi um evento, um encontro, uma prece entre pais que perderam filhos, e era aniversário de um rapaz desencarnado. Então nós resolvemos comemorar no dia do aniversário dele, o aniversário dele, porque ele estava vivo. Sim. Não é? E esse rapaz, eu fui fazer um discurso explicativo, etc. E eu senti a presença dele. Física dele. Eu não conseguia falar, porque eu não conseguia parar de chorar. E eu perdi a motricidade da mímica facial para poder falar. E eu não ouvia, não via e nem ouvia ele. Eu só sentia aquela presença. Energia, aquela presença que bloqueava qualquer tipo de expressão. Eu tive que parar de falar, tive que me sentar e me calar, porque não dava. E os circunstantes idem, não dava para haver... Continuar, não é? E foi que eu percebi que existe um tipo de força, de expressão, de presença, que é a força moral, não é? Que ela é acachapante, ela imobiliza, não é? E talvez fosse a pessoa, quando ela dorme, ela vai para o mundo espiritual, que ela encontra com a vida na sua profusão de continuidade, eu acho que ela só volta para o corpo no sono porque é anestesiado. Porque se ela lembrar do que ela viu, ela não volta. Ela não volta, né? Ela fica imobilizada. Mas nós sabemos que precisa voltar, né, Sérgio Felipe? É, porque eu acho que deve haver algum tipo de anestesia, porque senão a pessoa não volta. Porque é tão maravilhosa o outro lado. Tinha uma senhora italiana que ela perdeu a filha com 12 anos. Ela me conta o seguinte, que é muito católica ela, e ela dizia o seguinte, que ela viu a filha. Ela disse, doutor, eu vi a minha filha com um buquê de rosas, e minha filha dizia, por que você chora, mamãe? E ela disse, choro eu e chora seu pai, porque nós te perdemos. Mãe, não, você chora porque você não acredita em Deus. Mas como não acredito em Deus? Bom, se você acredita em Deus, então você pode imaginar a maravilha que é a situação que eu estou vivendo. Que eu estou numa felicidade que é indescritível. E você devia estar muito feliz por eu estar assim, não é? E ela derramava as rosas sobre o chão e falava, vem mãe, vem para esse outro lado aqui para você ver como é maravilhoso esse lado. E essa senhora fala, depois eu nunca mais chorei. E nem sei por quê, porque parece que me aplacou. E dizendo, a vivência foi muito verdadeira, não é? Então essa questão de outras dimensões, eu acredito que seja a dimensão espiritual que a física está descobrindo, não é? Teve uma vez um episódio que eu tive uma... Porque a física quântica está trabalhando com, digamos assim, o nada, né? É praticamente o nada do ponto de vista da nossa ciência agora, de até tempo atrás, né? É, você porque sabe que... São coisas ínfimas, né? Sabe que hoje existe muita verba de pesquisa para a chamada física de hádrons. É que se descobriu que subjacente ao vácuo atômico, o espaço do chamado vazio, existe um mar, um universo de partículas, um mundo subjacente, né? Então é a chamada física de hádrons. Então hoje existe um investimento de pesquisa nessa região do nada que descobriu que não é que é nada, não. Não é nada. Tem muita coisa subjacente à matéria. O nada não existe mesmo, não é isso? O nada não existe mesmo. E eu acho que é o mundo espiritual, que a física está descobrindo nessas dimensões, é o mundo espiritual. Uma vez eu tive uma experiência de quase morte. Eu tive uma parada cardiocirculatória. E aconteceu uma coisa que me marcou demais. Porque eu olhava para o meu corpo e meus olhos arregalados, eu estava em parada. Mas eu estava lúcido. Lúcido. E o mais incrível, que eu fiz o meu diagnóstico, porque eu estou acostumado a trabalhar UTI. Foi automático fazer o meu diagnóstico, não é? E eu presumi o que eu tinha que fazer para sair daquela situação, não é? E eu pensei, puxa, que engraçado, se meu corpo tivesse morrido, eu estava ali, eu estava vivo, não é? Mas nesse momento você estava fora do corpo, olhando o seu corpo, olhando meu corpo, vendo as reações ou não reações do corpo. Eu fiz meu diagnóstico. Eu percebi que eu tive uma encefalopatia hipertensiva, que eu precisava liberar líquidos o mais rápido possível do corpo e que a única forma de eu fazer isso seria através de um vômito em jato. E aí você comandou a sua matéria. E eu provoquei o meu estômago a fazer esse vômito em jato e voltei pro corpo. Ah, sim. Quer dizer, foi alguma coisa assim, foi ato volitivo mesmo. Foi um ato volitivo. Quer dizer, então eu tinha consciência, eu tinha domínio do meu conhecimento, eu sabia da realidade do que estava acontecendo. Sabia como resolver aquilo. Sabia instintivamente, porque era uma coisa, muitos anos trabalhando em UTI, enfermaria, é quase instintivo o raciocínio médico, não é? E eu tive agora, se meu corpo não tivesse sobrevivido, eu estava consciente. quer dizer, não existe a morte. Onde é que eu estava? Eu estava em outra dimensão. Apenas que eu não estava focalizando o que estava à minha volta, porque o meu foco era a chamada realidade objetiva. Exatamente, a chamada realidade objetiva. Né? Tanto que quando eu cheguei no hospital em ambulância, que o staff médico perguntava para mim se eu tinha perdido a consciência, eu tinha dificuldade de dizer. Eu falei, eu perdi e não perdi. Perdi oficialmente. Você sabe que eu fui, nesse episódio, até uma coisa engraçada, eu fui encaminhado para o hospital da faculdade onde eu sou professor. Mas eu cheguei lá como anônimo. E o pessoal ficava nervoso perguntando para mim, mas você perdeu ou não perdeu a consciência? E eu, e daí ficava aquela, né? E tinha um professor que estava acompanhando, que passado aquele fuzuê ali da chegada, ele veio me falar assim, falou, olha, vou dizer uma coisa para você, eu entendi o que você falou. E falou, eu vou dar para você um telefone de um médico aqui da faculdade que está estudando essas coisas. O Sérgio Felipe de Oliveira. E ele me deu meu telefone para mim mesmo. Só que eu não falei que era eu, porque eu ia descredenciar a disciplina da faculdade. Eu achei tão engraçado essa passagem. Essa passagem, mas eu não falei que eu era o tal do cara que... Pra não descredenciar a disciplina, né? Pra dizer assim, poxa, ele tá aí largado, pois entregue é, atrás com ele, né? Não falei nada, fiquei quieto, né? Mas você vê que coisa curiosa, como é que... Ô, Sérgio Felipe, você já pensou se esse professor ouve, por acaso, o nosso programa, hein? Nosso programa que vai pela internet pro mundo inteiro. Aí ele já sabe da história. Pois é, você já falou pra ele. Já sabe da história. Você já disse isso pra ele, então. O que, é que ele achou, Sérgio? Isso faz parte das anedotas da faculdade. Da faculdade, né? Os alunos também já têm conhecimento disso também? Tem, fala, né? Dão risada dessas coisas. É claro. Escute, nesse momento em que você não tinha e tinha consciência, o que, que a sua pineal fazia? Então, na verdade, você sabe que eu tive conversando com o Peter Fenwick, que é um pesquisador, ele hoje substitui o Fritjof Capra no Scientific and Medical Network, que é a rede de cientistas que estudam as questões espirituais no mundo. Ele é da Universidade de Londres, o Peter Fenwick. E ele me disse o seguinte, porque eu, na verdade, eu não vi um túnel de luz, eu não vi nada dessas coisas. Todas as coisas que estão aí... relatadas nas experiências de quase-morte. De EQM, né? É. E ele me disse o seguinte, que o fato de eu ter raciocinado clinicamente e me aplicado em que houvesse alguma reação para eu voltar, não deu tempo de formar o túnel de luz. Ah, sim. Não deu tempo de eu observar outras nuances. Por quê? Porque eu focalizei no meu diagnóstico objetivo, nas necessidades fisiológicas que eu precisava de ter de reações para poder voltar, e aí eu me antecipei. Porque se eu tivesse esperado, eu teria visto um túnel de luz, eu teria possivelmente observado, como você está falando, não é como que ficou a pineal, como ficou. Eu teria observado as nuances. E a tua pineal, que evidentemente ela estava trabalhando, mesmo que você não estivesse oficialmente consciente, digamos assim. Sem dúvida. Mas que tipo de bioeletricidade ela estava captando? Que tipo de onda ela estaria captando? Você sabe que a pineal, ela liga o mundo, ela faz a transição do mundo biológico para o mundo espiritual. Isso, por isso que estou te perguntando então isso. Então você pode imaginar o seguinte, se eu não estava tendo domínio sobre o meu mundo corporal, a pineal não estava exercendo uma de suas funções, né? Sim. Ou seja, ela... Mas ela ficou parada? Ela não captava? Mas se ela não captasse, ela também não poderia sofrer aí uma interrupção funcional, isso aqui acontece. Um comprometimento quando funcional? Quando você pensa em função da pineal, você não pode pensar ela numa estrutura isolada, tá? Porque, na verdade, a pineal... A engrenagem toda... A pineal é como você pegar uma... Por exemplo, quando você vai acender a luz na sua casa, você vai lá no interruptor e acende. Mas a luz não é um interruptor, tem uma fiação que chega até uma lâmpada. Não é verdade? Existe uma rede de elementos associados. Então você não pode pensar pineal isoladamente. Da mesma forma que você não pode pensar o cérebro sem o fígado. Se não tiver fígado, você pode ter o cérebro que for, que ele não vai funcionar. Então, o nosso organismo, você não pode pensar ele desconectado de uma rede. Por isso que o André Luiz chama de máquina divina, né? É. O que a pineal ela é um interruptor ali, mas existe uma rede elétrica, existe uma rede de associação. Então só o interruptor é que ficou ali um pouco adormecido, digamos, no momento. Na verdade, a produção ectoplásmica devia ainda estar existindo, senão eu não conseguiria comandar meu corpo. Teve uma vez até, é uma coisa curiosa, no pronto-socorro, era um dia de Natal, e chegou um senhor que caiu de uma árvore, foi enfeitar uma árvore. Sim. E ele despencou e teve múltiplas fraturas de crânio, de costelas, etc, etc e tal. Veio com a família toda, era dia de Natal. E nós ficamos na sala de parada do Hospital Universitário tentando reanimar ele, não conseguimos. E aí eu fui avisar a família de que, infelizmente, nós não tínhamos conseguido salvar. E eu abri a porta e a família veio assim com aquela... Esperança. Esperança, né? E o corpo fez assim, vup, se sentou. Sabe? E eu, como eu tinha passado pela experiência de... De AQM, quase morte antes. Eu presumi o seguinte, que na verdade a reação que ele teve foi uma reação semelhante à minha, quando eu vi meus filhos chegando ali no momento que eu estava... E morrendo, né, vamos dizer assim. Sim. E tive aquele ímpeto de voltar, não é? E só que eu tinha ectoplasma para comandar o corpo. No caso daquele senhor, ele não tinha. Ele tinha um resíduo que permitiu que ele se sentasse, mas não que ele continuasse o comando do corpo. Ah, sim. Entende? Então, na verdade, o que aconteceu na situação que eu vivi é que o interruptor falhou, mas ele ainda estava acionado. Com o sistema todo acionado, não entrou em circuito. Produzindo ectoplasma, que me permitiu voltar ao corpo. E o do senhor não estava produzindo. O do senhor não, só tinha um resíduo, que ele reagisse e se sentasse, mas não que ele comandasse. Ele chegou a falar? Não. Não. Ele poderia ter chegado se quisesse? Talvez, é que na verdade eu acho que chegou a ser quase um automatismo físico, já sem o comando do cérebro. Eu acho, da mesma forma como eu, na hora que fui ressuscitar meu corpo, eu agi sobre o meu estômago. Uhum. Entendeu? Eu me recordo que você tinha feito o diagnóstico. Eu centralizei ali, não é? Então, na verdade, eu estava fora do corpo mesmo, não é? Ele estava fora do corpo, ele deu uma descarga elétrica ali, que de ectoplasmia, um resíduo, levantou o corpo, mas não estava acionando o cérebro, que envolve o território da fala, que envolve... Que foi o que você fez, que você tinha condição de fazer. Na verdade, eu agi sobre o estômago, não é? Sim, mas aí o sistema voltou, reavivou-se, mas eu perdi a consciência. Aí sim eu perdi a consciência. Aí eu já não sabia onde eu estava. Ah, que interessante. Aí sim, até é curioso, porque eu volto pro corpo e já... Quando você voltou, volto desmaiado. Você ficou... Desmaiado, porque não estava funcionando o cérebro, não estava funcionando bem. Quer dizer, eu voltei à vida, mas tinha muito ainda para corrigir. E como é que você corrigiu? Aí eu fui levado para uma ambulância, que chegou imediatamente. Isso aconteceu dentro da sua casa? Da minha casa, Da sua casa. Eu moro perto de um hospital, foi fácil, peguei. A ambulância chegou rápido e eu fui para a UTI. Na UTI foram feitas manobras e medicações, etc., que eu fui recobrando... Paulatinamente a minha fisiologia. A sua fisiologia. Sérgio, você rapidamente, porque nós estamos assim quase encerrando, lamentavelmente, esta edição do Novos Rumos, você chegou a comparar a pineal a um celular. A gente diz assim, estamos falando tanto de pineal. É porque a gente tem no meio da nossa cabeça como se fosse um telefone celular, que é a pineal, né? E aí você disca na sintonia que você quiser. Aí você vai entrar nessa sintonia pro bem ou pro mal. Isso vai reagir no teu cérebro. Se for para a área do hipotálamo, vai reagir nos comportamentos psicobiológicos. Fome, sexualidade, o sono e a agressividade. A pessoa perde o controle desse sistema. Se a pineal capta aquela sintonia e reage na hipófise, aí a pessoa tem distúrbio hormonal, tireoide, ovário, suprarrenal. Se a pineal capta e vai para o lobo frontal, ela tem alterações das ideias. Pensamentos intrusivos, descontrole dos pensamentos, pânicos. Se a pineal capta e vai para áreas motoras, a pessoa pode ter reações tipo epiléticas. Sim. Então a pineal, ela é o telefone que liga numa estação que nós determinamos a estação. E isso pode reagir no cérebro de uma forma sintomática, não é? E a pessoa, portanto, tem a mediunidade acionada, sem controle, reagindo na forma de doenças. Não é? Sim. Então você vai tratar com a medicação correta para aquele sintoma, mas vai se preocupar também em trabalhar os aspectos espirituais, de sorte que a pessoa possa ter conhecimento e domínio do fenômeno que ela porta. Por falar em espirituais, o seu trabalho é um hífen entre ciência e espiritualidade. Você acha que esse é o futuro da ciência na Terra? Ciência com amor? É, você podia dizer o seguinte, que a mediunidade é como uma árvore, você vai abrir uma copa para o além. Ela precisa ter raiz. É o que você é no mundo, na sua vocação e na sua aptidão. Então, na sua vocação e aptidão, tudo que você faz com amor, você faz com que essa árvore abra uma copa muito frondosa, bonita e sólida, e você possa receber o primeiro espírito que você precisa receber, que é você mesmo. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira, médico que trabalha em tantas áreas e que tem oferecido a contribuição generosa de pesquisas profundas associando o campo da ciência e a espiritualidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Rumos, tão generosa participação, nos ensinando tantas coisas. Não é isso, amigo ouvinte? Muito obrigada, Sérgio Felipe de Oliveira. Eu que agradeço e desculpa os desabafos aí. Mas foram muito generosos e nós agradecemos muito a confiança e a generosidade com que você abriu seu coração e sua mente aqui para nós. Não é, amigo ouvinte? Para a Rádio Rio de Janeiro, para o programa Novos Rumos, que está encerrando agora mais esta edição tão feliz com a presença querida do nosso Sérgio Felipe de Oliveira. Amigo ouvinte, muito obrigada por ter estado conosco, construindo mais esta edição do nosso programa. E tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.